eu voltaria ao passado. Se conseguisse o tempo controlar, sempre deixamos pro futuro aquilo que é preciso renunciar. Eu nunca imaginei que um dia fosse ver decepções em seu olhar. Como acreditar no amor? Como viver sem ter rancor? Se o coração está ferido, como aprender a confiar? Como enxugar as lágrimas? Se a dor no peito é tão imensa, a resposta está somente na oração. Parece não existir saída. Será que um grande amor chega ao fim sem se abrir? Ninguém perdoa e não há como encontrar a solução. As provações transformam vidas, acendem emoções no olhar. E como acreditar no amor? Como viver sem ter rancor? Se o coração está ferido, como aprender a confiar? Como enxugar as lágrimas? Se a dor no peito é tão imensa, a resposta está somente na oração. Como dizer adeus? O adeus só vai trazer mais problemas. Ou desistir sem mesmo tentar? E como fugir se ainda te amo? Me perdoa se eu errei, vamos recomeçar. Como acreditar no amor? Como viver sem ter rancor? Se o coração está ferido, e como aprender a confiar? Como enxugar as lágrimas? Se a dor no peito é tão imensa, resposta está somente na oração. A resposta está somente na oração. Sim, está somente na oração.